Andando por uma estrada longa e escura, começamos a suar com forte calor. É um calor por baixo que nos queima a fé e a alma. No mapa do inferno, a morte não paga, você também vai morrer. A morte não paga, você também vai morrer. Estamos juntos no inferno, a um passo no fim eterno. No fundo não vejo anjos tocando, só vejo gente chorando. Estamos juntos no inferno, a um passo no fim eterno. No fundo não vejo anjos tocando, só vejo